ligação, Portugal, Brasil. Foi no bairro onde sofri, onde aprendi a viver. Agora shit, os polícias já me querem deter. Somos geração negra, ontem, hoje e amanhã. 2004, foco Ku Klux Klan. Foi no bairro onde sofri, onde aprendi a viver. Agora shit, os polícias já me querem deter. Somos geração negra, ontem, hoje e amanhã. 2004, foco Ku Klux Klan. Em casa já não descanso, é só bombar, é só estudar. Louça tenho de lavar, roupa tenho de engomar. Não posso ouvir música para essa vizinha chatear. Por vezes chego a pensar se a casa é minha ou não. A vida que levo já começa a ser uma prisão. Isso é como as folhas que são levadas pelo vento. No caso sabe quantos gramas o momento. É triste esta vida cheia de desilusão. Então sabes bem o que se passa neste mundo cão. Os ricos, outros são pobres que lutam pela sobrevivência. Malucos aparecem como um fenómeno de ciência. Políticos continuam a matar a nossa adolescência. Tudo isto faz parte de uma máfia organizada, onde filhos riquinhos vão rindo a gargalhada. E foi no bairro onde sofri, onde aprendi a viver. Agora shit, os polícias já me querem deter. Somos geração negra, ontem, hoje e amanhã. 2004, foco Ku Klux Klan. Foi no bairro onde sofri, onde aprendi a viver. Agora shit, os polícias já me querem deter. Somos geração negra, ontem, hoje e amanhã. 2004, foco Ku Klux Klan. Seja aquilo, seja aquilo que Deus quiser. Brasil, Portugal, movendo pela fé. Nesta duca vivemos sem condições não existentes, onde muitos de nós sofrem lavagem de suas mentes. O único trabalho que temos é construção civil. Direito à habitação, mas muitos vivem no barril. O desespero é tanto que afogam suas mágoas na bebida. Não existem direitos nesta terra desconhecida. Sofremos não porque queremos, sim porque somos estrangeiros. Geração perdida em busca de novos primeiros. Nesta duca desalmada, onde quem vê só o biquelo, negros rejeitados devido só corte do cabelo. Eu sei que nunca virei uma Europa amiga. O banco racista só nos quer arranjar. Não fica aqui na Tuga, vivemos sem oportunidades. É nas escolas, nos empregos, até em nossas cidades. O papel dos polícias é ser corrupto dos abusos dos inocentes e salvam em astúrios. Negros sem oportunidade, preferem ser bandidos. Na legalização, a escola é só para os ricos. Tratados como marginais, somos todos os dias. Se levasse a mesma vida, diz-me o que é que faria, mano. Jesus comigo, Jesus contigo, Jesus envolvido na guerrilha. Cobertura divina, vem de cima divina. Misericórdia divina, me guia, me tira da mira ofensiva, da força inimiga, da armadilha. Escapei, rei, pela força do rei, dos reis superei. Sei, sei, cê sabe, inimigo não passa, covarde. A sua arte a miliano é manjada. Oração em ação, efeito de rajada. Superar a barreira, atingir a meta. Nossa missão na face da terra. Superar a barreira, atingir a meta. Nossa missão na face da terra, favela. Nenhum sistema suporta, aguenta, vaza. Revolução assinada, carimbada por Deus. Senhor, dê força ao filho teu. Boné de bandibão lá do norte, São Paulo. Quem é tá ligado, não é ficar ligado. Foi no bairro onde sofri, onde aprendi a viver. Agora shit, os polícias já me querem deter. Somos geração negra, ontem, hoje e amanhã. 2004, foco Ku Klux Klan. Foi no bairro onde sofri, onde aprendi a viver. Agora shit, os polícias já me querem deter. Somos geração negra, ontem, hoje e amanhã. 2004, foco Ku Klux Klan. Boné de bandibão, DJ Fabinho, GM90, Gang Master 90 e Gil MN, Conspiração Musical, lá do norte de São Paulo, Guarulhos, Brasil. Portugal, MC Jerry Scriba, Dandy Black Boy, Nigga Punk, Snoopy, Banda DH, Que Luz Lisboa, salve. Deus por nós, Deus por nós, ai. União é a solução. Brasil, Portugal. Valeu o convite, irmão.